pista vista, eu vou no 972. Gol no 972, chame a torre, 1895. 1895, é isso? Afirmativo. Boa noite, obrigado. Sete, dois, na escuta da torre. Afirmativo, meu amigo. Tá passando, já passou em estrada, tá embaixo de trabalho. Ciente, livre pouso no zero, o vento 080 graus 5 nós, e o ajuste 1011. Livre pouso, gol no 972. A 3891, no autorizado de chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. No 972, seu solo ao 06, livre à direita, ao livrar solo em 121, decimal 1. 1211, solo, gol no 972. Papa Tango Whisky Charlie Mike, chama Centro Recife, frequência no 260. Dado 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, mantendo o perfil. Reporte estabilizado, tanto 3891. Afirmativo, livre de restante. Obrigado. Salvador, muito boa noite, é Porsche Gold 0-0, holding point, runway 10, ready for departure. Clear to line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off runway 10, Porsche Gold 0-0. Tango Lima, que é o Bravo, a sua identificação. Com a Tango Lima, que é o Bravo, contrato radar 63 milhas, sudoeste do VR de Salvador, voa na proa de Mari, para a chegada Mari e reporta no hotel específico. Portugal 0-1. Roger. Lima Kilo Bravo, inicialmente mantém a proa de Mari. Portugal 020 airborne on book and departure, depart transition. Portugal 0208, radio contact, climb 2, flight level 370, book and departure. Up level 370 on book and departure, Portugal 020. Air Portugal 021, tower. Portugal 021, departure control frequency 120.8. 389, não é escutada a torre. A torre Salvador. Torre, bom dia, tá 3891. 3891, livre pouso no 0, vento 080 graus 089. Livre pouso 3891. Apache Kilo Bravo na proa de Itápolis, 0050. Solo aos 24, livre à direita, livrar, chame solo em 121, décimo 1. Livra 1, 2, 1. Portugal 020, contact Recife Center, frequency 125.45. 2545, Luciano Recife Center, Portugal 020, muito obrigado, até mais. Até mais. Tango Lima, Kilo Bravo, desce para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado final, reporta estabilizado. Bravo, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, Torre, 1895. 1895. Quilo Bravo, prossiga. Nacional do ILS, atenção de quando mais próximo, pode estar. É, pista base pela direita, pista no site. Ciente, reporte para o cancelamento. Lima, Quilo Bravo. Confirmando então, o senhor deseja cancelar o plano instrumento para seguir visual plano 7. Sente reporte para o cancelamento Lima Quilo Bravo. Tá, mas abastei, travou, tem uma pista vista, dá pra ver, modifica as regras e solicita a base pela direita no teste, Lima Quilo Bravo. Autorizado, valeu. Autorizado cancelamento, cancelado aos 39, livre girar base pela direita, reporta na final embaixo travado, Lima Quilo Bravo. Tá. Final, vou embaixo travado, Lima Quilo Bravo. Cliente, livre pouso no 7, o vento 050 graus 05 nós, e o ajuste 1011. Bravo, solo aos 4-1, autorizado backtrack, táxi até o parte 5, estacionar a frequência livre. Gente, até o H da Baipé, boa noite, bom trabalho, bom descanso. TAM 3170, desce para 2 mil pés, ajuste no 091, na chegada Mário. Até do approach Mário. Analiso as restrições de velocidade e de altitude. Tanto isso, mas zero, reporte estabilizado. Estou direto.